boa tarde, Chanel 63, o ponto de espera da... Bom, no zero, pronto. Foi Chanel 6331 ali, mantém cabeceira no zero. Mantém 1 no zero, 6331. Táxi Hotel. Senta então, livre a pista no Táxi Hotel até o pátio militar, estacionar a frequência livre. Seu solo 42, Caracajá 43.